Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 313, com mais um convidado. António, faz as honras da casa, apresenta quem acolhemos nesta edição de Livros com Rumo. Esta noite, e a Universidade do Minho é uma porta aberta para o mundo, temos um convidado que vem do Brasil e que está fazendo a investigação exatamente na nossa universidade, a universidade que, ao fim e ao resto, também no seu organograma contempla a Rádio Universitária do Minho. Marcelo Mendonça Teixeira é um investigador brasileiro que trabalha na área da tecnologia educativa e fez um doutoramento, um trabalho de investigação, partiu mais ou menos desta linha força, do entretenimento à edocomunicação, os programas da Rádio Universitária do Minho e, mais em particular, a sua vertente cultural, a sua vertente educativa ou educacional, que depois pode levar, ou não, os ouvintes, aqueles para quem este trabalho todas as semanas é feito, possam ter uma intervenção a nível da educação cívica, na causa pública, na vida da cidade. A Marcelo Mendonça Teixeira faz aqui uma espécie de levantamento do estado da arte, daquilo que é as rádios universitárias pelo mundo fora, no mundo inteiro, e depois, no caso particular, a Rádio Universitária do Minho e os seus programas, estes que nós fazemos todas as semanas, o Sérgio e eu, Livros com Rumo e a Leitura em Dia, exatamente como suporte, ou pelo menos uma das colunas que assenta o seu edifício, pelo menos de investigação. É uma honra que nos colhe, é uma honra que nos apanha um tanto quanto desprevenidos, de qualquer das formas, mais uma importância, se calhar, acrescida para aquilo que todas as semanas desse lado vão escutando, vão percebendo e, pelo menos, vão tentando entender que, de facto, tudo aquilo que é feito aqui, deste lado, é para não cair em saco roto. Boa noite e melhores leituras e muito obrigado a Marcelo Mendonça Teixeira, do outro lado do Atlântico, no Pernambuco, em Recife. Marcelo Mendonça Teixeira é bacharel e licenciado em Ciências Sociais e bacharel em Ciências Económicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, universidade onde está a concluir o doutoramento em Tecnologia Educativa com o tema Do Entretenimento à Edocomunicação, os programas da rádio na Universitária do Minho. Já trabalhou em empresas de tecnologia da informação no Brasil e nos Estados Unidos da América e investiga a vertente educativa das rádios universitárias desde 2007. Tem diversos artigos publicados em revistas científicas sobre educação, entretenimento e rádio. Marcelo, é com muito gosto e muito prazer que iremos conversar durante este programa de Livros com Rumo. O porquê, aquela pergunta básica quase destas questões de tentar saber e o perceber, qual é o enquadramento ou aquilo que o fez chegar a este tema, a este tópico que desenvolveu num processo académico de investigação, para depois, no final, ser certificado como um valor, uma mais-valia, um acrescento àquilo que é o conhecimento das potencialidades e das possibilidades que as rádios têm a partir dessa ferramenta que é a web, o mundo da web, e no caso concreto, a nossa rádio, a Rádio Universitária do Minho, como o fascínio da rádio, quando e o porquê, e percebeu que a Rádio Universitária do Minho era uma dessas respostas, ou pelo menos uma das âncoras em que se desenvolvia, ou pelo menos tenta-se desenvolver aqui, de facto, ou potenciar essa coisa que se chama tão difusa, mas ao mesmo tempo tão concreta, de alguns atores que têm o seu desempenho aqui nesta rádio, nesse mundo da educação. Boa noite a todos, boa noite Antônio. A questão do rádio é uma paixão antiga, então desde a graduação que eu venho estudando rádio. E com os estudos do mestrado que eu vim, eu comecei aqui na Universidade do Minho, no Instituto de Educação, em 2007. Inicialmente eu comecei a investigar as rádios universitárias e a vertente educativa das rádios universitárias, ou seja, os programas, né, que a rádio utiliza. Com essa vertente, a vertente de educar, né, de repassar os conteúdos lecionados em sala de aula para os alunos da instituição de ensino. Então, a partir desse contexto, eu descobri que a Rádio Universitária do Minho tinha um diferencial em relação às demais rádios, que era o quantitativo de programas educomunicativos, né, a partir de uma classificação geral, né, que nós estabelecemos, Uma matriz, se uma quiser. matriz, né, através de um autor chamado André Barbosa Filho. E ele tem uma obra bem consolidada no Brasil sobre gêneros radiofônicos. E a partir daí classificamos os programas, se eles eram programas jornalísticos, educomunicativos, programas publicitários, e lá se vai. Então, aliado a isso, o Juan José Perana, que é o meu co-orientador, o meu orientador professor é Bento Duarte da Silva, do Instituto de Educação, e o Juan José Perana, da Universidade Autônoma de Barcelona, a partir de uma classificação que ele criou das modalidades educativas do rádio, nós observamos que a Rádio Universitária do Minho tinha vários, a partir de 2007, né, porque Sim, vários desses claro. programas tiveram descontinuidade nos anos posteriores. Então, observamos que a Rádio Universitária do Minho, ela se enquadrava no contexto em ordem mundial, que várias rádios universitárias ao redor do mundo tinham programas educativos, não é? E aí, a partir dessa observação, me chamou a atenção, inclusive o meu objeto de estudo no âmbito do mestrado era um outro. Era estudar como se desenvolveu o processo da rádio educativa em Portugal. Só que o fascínio foi muito grande pela rádio universitária, particularmente a Rádio Universitária do Minho. E a partir daí, observamos que existiam vários programas da rádio com essa vertente. E no decorrer dos anos, até o término do mestrado, nós fizemos uma pesquisa na Universidade do Minho com a comunidade acadêmica, Acadêmica, né, junto à claro. comunidade acadêmica, e descobrimos que o programa Livros com Rum é o mais acedido por alunos da Universidade do Minho. Né? E foi uma surpresa para mim muito agradável, porque mostra que os conteúdos lecionados em sala de aula muitas vezes são discutidos durante o programa. Não é? E esse programa é utilizado como um complemento didático, né, das aulas por esses alunos. E passa a ser um tema de extrema importância e um tema até então inovador, no sentido de você utilizar a rádio universitária como uma extensão das aulas, né, fora dos muros da universidade. E aí, além disso, nós temos o Livros com Rum. Nós temos o programa EcoRum, Crônicas e outros tantos programas que têm esse cariz educativo, que são utilizados informalmente pela comunidade acadêmica. Nos estudos mais aprofundados no doutoramento, fizemos todo um levantamento de todas as rádios em Espanha. E várias dessas rádios, que já trabalham a vertente educativa há muitos anos, né? Na verdade, tudo começou com a Rádio ECA em Sim, 1960, claro. e nas Ilhas Canárias. E nós percebemos que várias instituições de ensino utilizam rádio justamente com esse intuito de trazer, né, a educação através da linguagem radiofônica. Em Portugal, particularmente, nós temos essa característica muito forte na Rádio Universitária de Coimbra, a RUC, e a RUM. Só que a RUM muito mais do que a RUC, Sim, sem né? dúvida. E agora nós estamos passando por um processo de transformação, né? Até por conta da crise econômica, tem que dar-se uma preferência maior aos programas informativos Informativos, claro. e publicitários automaticamente. E aí, o que acontece é que observamos que, além de existir esses programas educativos, existia uma interação com as plataformas de aprendizagem das universidades, das respectivas universidades. Universidades, claro. Ou seja, o aluno acedia o programa não mais pelo website do emissor, ou seja, né, não só no sinal hertziano, tanto quanto na web, e além disso, existe uma integração das plataformas de aprendizagem dessa instituição de ensino com a rádio Com a universitária, rádio universitária. que é o que acontece com a UNED, que acontece com a Rádio Universidade de Navarra e outras tantas. E aí, a partir dessa observação, surgiu o projeto de doutoramento que visa estudar a integração da rádio universitária às plataformas de aprendizagem, Mensagem. trazendo essas boas práticas para a Rádio Universitária do Minho. Né? Mas vamos a uma questão, é assim. Vamos partir, ou pelo menos vou tentar partir, do lado da questão mais alargada, e fazendo aqui algumas interpretações, que isto é possível, dos trabalhos anteriores do Marcelo. Questões de tipo de índole geral, ou seja, até que ponto no trabalho que fez de investigação, aquilo que é uma das grandes dúvidas ou os grandes dramas perante a oferta de vários tipos de ferramentas, vários tipos de, vamos lá, formas comunicacionais, até que ponto é que a rádio, em termos diacrónicos, o Marcelo percebeu que era a rádio, se calhar, porque falou aí logo no início da nossa conversa, a educação radiofónica familiar, aquela em casa, nos sítios, nos espaços onde cresceu, até que ponto é que esta evolução da rádio permite perceber e entender, porque na parte final daquilo que estava o Marcelo falando, estava dizendo que há plataformas de índole, se quisermos, tecnológico hiperdesenvolvido, até que ponto é que, em abstrato, a rádio como vivência, como um meio de comunicação lúdico, musical, de prazer educacional, há uma consciência por parte do ouvinte, desses ouvintes que escutam, exemplo concreto, a Rádio Universitária do Minho. Ou seja, a mesma atitude hoje, século XXI, é possível de existir alguma linha de ligação, ou alguma, seja lá nesta confusão toda comunicacional, com essa atitude e postura nos anos 60 ou 70 que os ouvintes tinham com a rádio, vamos lá, esses objetivos iniciais, ou esses objetivos que estão por trás de uma realidade que é uma rádio. Na verdade, esta permuta, podemos assim falar, uhum. Essa permuta, né, da vertente educativa, ela de fato, ela vem desde os anos 80. Uhum. Então, ela sai de um contexto de antena, uhum. E com o desenvolvimento da World Wide Web, né, uhum. Nós temos em 1994, Karl Malamud, uhum. desenvolvendo a Rádio Web, uhum. essa permuta, de fato, do contexto em antena para a web. Uhum. Então, o que acontece hoje é que com o digamos assim, o corre-corre do dia a dia, as pessoas não têm muito tempo de estar ligando o rádio, claro. As pessoas estão sempre muito ocupadas, então sempre tem aquele espaço para aceder à internet, seja através de telemóvel, seja através dos computadores, portáteis ou desktops. Então, sempre tem essa possibilidade de ouvir o rádio. Hoje em dia você pode ouvir, além de ouvir e assistir, porque na verdade é uma nova forma de você aceder o rádio. Aí muitos se questionam, é rádio? É rádio. Só que é o rádio na internet. Assim como nós temos a internet, a televisão, na internet, a TV web. Então, o que existia antes passou a existir de igual forma na internet. Só que esse processo é um pouco diferente, digamos assim, do que acontecia no passado por conta das interfaces multimídia. Claro. Uhum. Por quê? O que é que acontece? O que deixou de ser uma relação passiva entre o ouvinte, né, e a rádio, o emissor e o emissor, né, receptor, uhum. né, o EMEREC, uhum. como já dizia o Jean Cloutier, e passou a ter uma relação de assincronia para sincronia. Então, você passou a ter o agente síncrono e assíncrono. Uhum. Né? Hoje em dia, eu não sou mais aquele que escuta. Eu sou aquele que escuta, que participa, uhum. que colabora, que interage, né, através das interfaces multimídia. Uhum. E aí, nós temos o e-mail, nós temos as redes sociais, nós temos o Twitter em tempo real para poder interagir com a emissora e com seus pares, né, com outros ouvintes. Enfim, é uma infinidade de recursos multimídia que antes não existia e hoje passa a existir. Mas o sentido da linguagem radiofônica permanece. Santa Clara, padroeira da televisão, que o menino de olho esperto saiba ver tudo, entender certo, sinal certo, se perto do encoberto, fala certo desse perto e do distante, porto aberto, mas calar, saber lançar-se num claro instante. Santa Clara, padroeira da televisão, que a televisão não seja o inferno interno, o ermo ver no excesso eterno, quase nada, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como a montra condenada à fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é de poesia. Quando a tarde cai, onde o meu pai me fez. Ninguém vai saber que cor me dói e foi e aqui ficou Santa Clara. Saber calar, saber conduzir a oração. Posso ouvir de ser a cobra de outro éden, porque a queda é uma conquista. E as miríades de imagens, suicídio. Posso ouvir de ser o lago onde Narciso seja um Deus. Saberá também ressuscitar. Posso o mundo ser como a tela Yalorixá, a Yalorixá que reconhece o orixá no anúncio. Puxa o canto pro orixá que vê no anúncio, no cowboy, no samurai, no moço nu, na moça nua, no animal, na cor, na pedra, vê na lua, vê na lua. Tantos níveis de sinais que lê e segue inteira. Lua clara, trilha, sina, brilha, ensina-me a te ver. Lua, lua, continua em mim, luar, luar, na TV. São Francisco. Portanto, essa ideia ou esse espírito do que é rádio e fazer rádio, esse mantém-se quase inalterado ao longo dos tempos. A consciência que tem de estar aqui nesta rádio, o Marcelo, este mundo, este universo aqui, entre estas salas e estas paredes, o Marcelo ia-lhe pedir agora para fazer um exercício da abstração. Ou seja, quando escutou a primeira vez a Rádio Universitária do Minho, fosse lá pelo suporte, o formato que fosse, ou que foi, o que é que lhe provocou? Teve alguma ideia, imaginou provavelmente, o que será a Rádio Universitária do Minho em termos físicos? Aquela gente que lá está dentro a fazer estas emissões, a colocar esta música, estes programas, essa pergunta, esse enigma que precisa de uma resposta, ou vamos lá, essa vontade de conhecer ou de viver o que é a rádio, isso aconteceu consigo ou é uma relação indiferente como escutar a Rádio Universitária do Minho, como escutar outra rádio, sem desprimor qualquer? Para mim em particular, no meu caso, foi algo que me fez remontar os tempos de graduação, uhum. Porque eu tinha um carisma muito grande pela rádio, uhum. e sempre quis pesquisar rádio, sempre gostei. Meu pai até hoje escuta, uhum. né, rádio, e se escuta muito rádio no Brasil. Uhum. E o Brasil tem uma força muito grande com as rádios comunitárias, uhum. né, e com as rádios educativas, pois é isso. Nas comunidades. Uhum. E eu sempre tive esse fascismo, né? esse fascínio uhum. pela rádio e pela rádio universitária. Uhum. Agora, por que rádio universitária? Porque, estando eu inserido no ambiente acadêmico, né, automaticamente eu vislumbro a rádio universitária como a rádio mais próxima à minha realidade. Uhum. Então, assim que eu escutei a Rádio Universitária do Minho, eu ainda me lembro do primeiro programa, que foi o programa do Pedro Portela, uhum, O Domínio dos Deuses, me fez lembrar, né, os programas da FM de entretenimento. Uhum. É a primeira percepção que você tem. Uhum. Não, é uma rádio de entretenimento. Uhum. Né? Ela, o objetivo dela é trazer diversão à comunidade acadêmica através das músicas, de alguns debates relacionados à música, de forma alguma pensando no sentido educativo. Pô. O sentido educativo passou longe. Está longe desta. Mas com a visão, digamos assim, uma outra visão, uma visão mais acadêmica, mais específica, que é do Dr. Bento Duarte da Silva. Ele tem uma ele teve essa visão. Fala, Marcelo. Essa percepção. Marcelo, pesquise um pouco melhor a rádio e veja os programas que a rádio tem, né? Essa conotação educativa da rádio. Então, ele teve essa... Esse feeling, essa inteligência para perceber que... Exato. Talvez. Teve essa inteligência desde o mestrado. Talvez haja lá qualquer coisa nessa rádio que passe um pouco para além desse lado mais do entretenimento. Foi isso aí que... Exatamente. Começou no mestrado. Então, ele teve essa percepção que existia uma forte conotação educativa. E tudo se encaixou muito bem, porque ao término do mestrado, eu tive a felicidade de ter o professor Juan José Perona Paz como co-orientador. E aí, então, eu já tinha uma base muito boa com o professor Bento, e aí teve essa união com o professor Juan, justamente que é o autor das modalidades educativas do rádio, em Espanha. Claro. Então, unimos a teoria à prática, na verdade. Ao fim e ao cabo, é isso. E é uma grande felicidade investigar a Rádio Universitária do Minho. Eu já tenho várias publicações sobre esse tema. E quando percebeu que a Rádio Universitária do Minho tinha mesmo essa componente que lhe tinha escapado da primeira vez, quando chegou à Rádio Universitária do Minho e apareceu-lhe pela frente exatamente o domínio dos deuses e percebeu, pronto, é uma rádio universitária, tem este nome, podia ser Rádio Comercial da Universidade ou uma coisa quando qualquer. Quando eu a conheci em loco. Quando eu vim, presencialmente eu vim aqui na RUM e conheci o Vasco e me receberam muito bem, me apresentaram os programas, fiz algumas entrevistas. Então, a partir daí eu disse, não, realmente tem algo de diferente aqui. Tem algo diferente aqui que se encaixa dentro de um contexto europeu, do que estava sendo desenvolvido tanto aqui na Europa quanto em outros países, inclusive na Austrália. E aí, aí você me pergunta qual é o grande diferencial. O grande diferencial, de fato, é utilizar os docentes, utilizarem esses programas como um conteúdo didático, para repassar, digamos assim, ser um conteúdo complementar, ser um programa que vai trazer novos conhecimentos aos alunos ou vai ser um conhecimento complementar que está sendo lecionado em sala de aula. Esse aqui é o grande diferencial. E aí é onde está o grande diferencial do leitura, o Livros com RUM e o Leitor em Dia. Apareceu-lhe aí, e quando acordou, percebeu que a Rádio Universitária do Minho tinha o Livros com RUM e a Leitura em Dia, sem estar agora aqui a falar dos programas que nós fazemos, eu e o Sérgio. Quando percebeu isso? Quando lá chegou, o que é que... Quando percebeu isso? Quando eu comecei a escutar programa por programa. Eu tive que escutar todos os programas para poder fazer um levantamento do que era educativo ou não a partir da classificação do André Barbosa Filho. E a partir daí foi que eu tive essa percepção que o programa Livros com Leitura em Dia e mais alguns outros programas tinham essa vertente educativa. E eu passei a escutar e fiz a pesquisa com a comunidade acadêmica. Isso para mim foi uma surpresa. Endossou que o programa mais escutado era o programa Livros com RUM. E aí eu lhe pergunto, por que será que Livros com RUM era o mais acedido pela comunidade acadêmica? Não tenho a mínima ideia. Porque é um programa pelo menos foi o que eu observei. É um programa que vocês fazem uma entrevista com vários profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Então, passa a não abranger só a área da educação, só a área de comunicação. Basta abranger um grande contingente de áreas, e a partir daí os alunos passam a ter um interesse global. Então, não é só uma comunidade específica, é a comunidade acadêmica no seu todo. E é realmente... Mas voltamos, já lá iremos falar um pouco. Eu não gosto de falar das minhas coisas, nem nada que o pareça. Mas, de qualquer das formas, continuando no seu tema... Como é que essa componente cultural ou educacional no trabalho de investigação, no doutoramento do Marcelo Teixeira, até que ponto é que percebeu que hoje em dia também há uma apetência maior para essa realidade educacional, é mais elevado hoje, existe essa sensibilidade no mundo académico, não é residual tanto quanto isso, e por outro lado, até que ponto é que o mundo da web pode, eventualmente, ajudar a tornar ainda mais, porque hoje em dia, devido às dificuldades económicas, se quisermos, mas iremos ver, a própria universidade irá ser afetada no seu dia-a-dia. Sim, sem dúvida. Pela crise económica, que é assustadora para o país. Até que ponto é que este exercício pode potenciar e ainda exponenciar mais aquela ideia inicial dos autores de livros com rumo e da leitura em dia e dos outros programas da Rádio Universitária do Minho, como, de facto, uma ação concreta no plano educativo? O que existe hoje, isso é uma tendência mundial, e a partir daí foi que nós criamos o conceito de Radio Learning, é a integração, né, das antigas mídias de massa, que hoje passam a se chamar net mídias, essa integração dessas mídias em plataformas de aprendizagem. Então, se não existisse essa integração, que hoje existe, hoje nós temos a Rádio Universitária do Minho integrada, inclusive no website da Universidade do Minho. Sim, sim. Nós já temos isso. Uhum. O que pode existir, na verdade, é que é muito difícil nós sabermos quem utiliza e quem não, né? O quantitativo de professores, claro, que disponibiliza o link da universidade no seu ambiente da Blackboard, que é a plataforma de aprendizagem, claro, da universidade. Sim, da universidade. Então, disponibilizar o link de acesso, e a partir desse link de acesso, em determinados horários, o aluno vai poder aceder na plataforma à rádio, e a partir daí ele vai ter acesso diretamente ao programa, seja ele em podcast, seja ele em tempo real. Então, a RUM está acompanhando um processo, né, que as outras rádios até então em Portugal não vêm acompanhando, que é essa integração, né, muito mais próxima da rádio universitária com a universidade. Essa integração, né, de fato, esse complemento, digamos assim, das aulas lecionadas, né, através da rádio, através da linguagem radiofônica. O problema é, nem todos têm essa ideia das potencialidades que um programa, né, de rádio pode trazer. Pode. Nem todos, infelizmente, nem todos têm, porque é uma questão cultural. Então, é por isso que eu falo que a importância da publicação científica, de se publicar muito a respeito para que as pessoas venham a conhecer. Claro, claro. Então, vez por outra, eu sou chamado para dar uma palestra, para apresentar um trabalho, por conta desses estudos, né, que até então eram estudos pioneiros, não existia nada a respeito, até hoje assim, são muito poucos estudos sobre essa vertente, que eu conheça dessa integração da rádio universitária em plataforma de aprendizagem. Até agora eu não vi nenhum estudo assim, semelhante. E é o que nós pretendemos dar continuidade no pós-doutoramento. Paisagem de chibatas, estuária de novenas, assembleia das beatas, é um crepúsculo de gangrenas. Apodrecemos como farrapos, consolados por um paraíso, do que rasgar um céu de trapos, com o canivete de um sorriso. Fez um milagre Santa Coruja, é nosso cinto de castidade, a juventude que se enferruja de santidade, mas que agonia de abscesso, que paliativos de água benta, não vá um sátiro possesso, ser o tumor que nos rebenta, não vá um lírico adolescente, numa nevrose de absinto, deixar o céu pela vertente, por aí ardente do seu instinto, não vá um vento sem a tutela, na divina interferência, para ir um Deus como estatuária de novenas, assembleia das beatas, é um crepúsculo de gangrenas, apodrecemos como farrapos, consolados por um paraíso, que rasgaram um céu de trapos, por canivete de um sorriso, fez um milagre Santa Coruja, do nosso cinto de castidade, a juventude que se enferruja, em romantismos de santidade, escrevemos a dia de sexo, que põe a de água benta, não há um sátiro de processo, ser o tumorfo nos rebenta, não há um lírico de um enchente, uma nevrose de absinto, deixar o céu pela vertente, por aí arranca do seu instinto, não há um vento sem a tutela, leve de uma interferência, ferir de Deus como uma fera, atira ao mundo a inocência, não há um doido de uma direita, se fiz mal da Eucaristia, a raça de um país em repleta, mas um rebelde de teologia, que nos ouve Santa Cecília, saltando fora da represa, ficar as cordas na palmeonia, os instrumentos da natureza. O seu pós-doutoramento será mais afinado, irá passar por um crivo ou é alargar ainda muito mais o trabalho que é feito ou foi feito no doutoramento, de maneira e modo a, se quisermos, abrir em leque a partir desta âncora, que é a Rádio Universitária do Minho e dos programas de vertente educativa, fazer, tornar mais consciente de uma atitude, se quisermos, já lá iremos à segunda linha da questão, que é aí que irei falar um pouco, que não é muito o meu hábito destes dois programas, que somos autores. De qualquer das formas, esse pós-doutoramento pretende exatamente o quê? Porque é um trabalho em contínuo, que iniciou no mestrado, no doutoramento, e depois a conclusão, se quisermos, a questão da dialética hegeliana, o que é que pretende chegar ao final com esse pós-doutoramento, que irá ser o trabalho da sua vida, sempre esta questão à volta da rádio, como e o seu lado educacional, se quisermos. No pós-doutoramento, a ideia é criar um estado da arte. É, até então, existem o quê? Publicações a respeito. Mas, de fato, criar um estado da arte sobre o conceito de rádio learning, que é essa integração da rádio universitária ou da rádio web em plataformas de aprendizagem, a partir do modelo da RUM e a partir das experiências espanholas. Então, na verdade, vai ser desenvolver uma rádio, né, desenvolver uma rádio na internet, na web, de acordo com as experiências da RUM, observadas na RUM, e das rádios universitárias, tendo a base, né, a fundamentação teórica das modalidades educativas do rádio de Juan José Perona. Então, é criar, de fato, estabelecer um estado da arte, né, fundamentar, deixar bem concreto o estado da arte, né, para que o autor se vá e a obra fica. Claro. Então, deixar realmente, deixar essa obra para as pessoas ou continuarem, né, a investigar ou como fonte de consulta, e criar realmente um ambiente de rádio learning. Um novo ambiente de rádio learning. Como investigador, e agora voltamos, ainda não avançamos na nossa conversa, mas como investigador que tem dedicado muito da sua vida, o seu trabalho académico, Acha que um tipo de rádio ou um tipo de programas como este, enquadrado numa rádio generalista, como é a Rádio Universitária do Minho, que tem estes programas de índole educacional, cultural, por ali, é qualquer coisa que dessa convicção interior que tem pernas para andar? Justifica nestes tempos, nesta pós-modernidade que já não existe, já foi ultrapassada, este tipo de vivência com a cultura, com a educação, basicamente, é essencial nos tempos que estamos vivendo, por exemplo, seja em Portugal, seja no Brasil, no Uruguai, em Espanha, na Grécia, por exemplo, em tipo de... A sua investigação permitiu-lhe fazer este tipo de ilação, extrair este tipo de conclusões que depois, mais tarde, se verão no pós-doutoramento? Se observarmos os anos 60 com a Rádio ECA, nós vemos a importância que o rádio trouxe, né? O que o rádio fez, né, para aquelas comunidades das Ilhas Canárias. Então, foi uma experiência que deu tão certo que hoje a Rádio ECA está disseminada em toda a Espanha e em vários países, não só na Espanha, né? Em vários países europeus e em África. Inclusive, já existia um estudo para a Rádio ECA ser implementada em ex-países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é algo muito, muito importante, né, nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, é trazer um meio de comunicação com um custo muito reduzido, né, de fácil acesso e que sirva, de fato, como um complemento, né, dos conteúdos lecionados em sala de aula. Então, digamos assim, é uma forma adicional de trazer o aluno, né, o aluno fora dos muros acadêmicos, né, para a sala de aula de uma forma indireta. O aluno, a partir do momento que ele acede o conteúdo na rádio, na web ou escuta no modelo hertziano, na antena, ele faz toda uma retrospectiva do que ele viu em sala de aula, ou ele passa, a partir daí, a ter novos conhecimentos sobre aquele conteúdo abordado. É justamente o que se faz em Espanha. A grande diferença é que essa relação edu-comunicativa é reconhecida como créditos, né? Como créditos créditos na sua vida acadêmica, créditos curriculares. Sim, é completo, faz parte do currículo. Faz parte do currículo. Para que isso venha a ser implementado... Uma certificação de aprendizagem, como outra qualquer. Exato, como se fosse uma disciplina. Uma disciplina. Né? Para que isso venha a acontecer na prática na Universidade do Minho, enquanto instituição de ensino, aí é que entra a questão, né, de fazer toda uma mudança, né, da própria cultura de se ensinar. Se ensinar com o apoio de recursos midiáticos, de recursos tecnológicos, a web TV, a rádio web, e entre outros recursos, como já se utiliza muito a plataforma de aprendizagem, a Blackboard, o e-mail, o Facebook, e outras mídias, né, outras interfaces multimídia, por que não utilizar a rádio web? E a rádio web universitária particularmente, se existe essa potencialidade, não é? Essas potencialidades. Por que não? Então... Porque eu vou-lhe agora revelar um pouco algum do que fomos fazendo aqui ao longo dos tempos. Já na parte final, nós fazemos isto por quem nos escuta, porque sem entrar em campos da ideologia, nem das concepções, da participação cívica, fundamentalmente é por aqui que as coisas devem ser vistas e o lado educacional, aquilo que deve ser a vida dos sujeitos, dos homens e das mulheres em sociedade. Mas nós, o Marcelo estava falando das potencialidades e houve duas rádios que nos... Uma, a Rádio Universitária do Algarve, que nos pediu os conteúdos do Livros com Rumo e da Leitura em Dia para ser retransmitidos lá na Rádio Universitária do Algarve, o que nos deixou, como é fácil de perceber, por um lado, uma interrogação, porquê, como é que eles chegaram lá, mas pronto... E depois uma rádio também, uma rádio web, que está a transmitir agora, a retransmitir os programas que nós fazemos aqui na Rádio Universitária do Minho. É um pouco isto que depois do seu trabalho académico dá para o Marcelo, por exemplo, perceber e entender que estas coisas é o início, eventualmente, de uma rede que se pode construir à volta, não só destes programas, do Livros com Rumo, da Leitura em Dia, mas de algum outro, de outros que a Rádio Universitária tem. Sem dúvida alguma. Eu acredito que é um bom começo. Eu acho que o que não existia antes passou a existir, que foi essa integração da rádio universitária no ambiente da um ambiente virtual da Universidade do Minho, né, no website. E eu acho que é um início muito proveitoso, né, e que realmente encaminha-se para os professores utilizarem a rádio. E eu acho que isso é um processo inevitável, porque cada vez mais vai se utilizar as net mídias como um recurso complementar às aulas. E já é utilizado no sentido de interfaces multimídia. Por que não, aí volta aquela pergunta, utilizar a rádio web? Eu acho que é um processo inevitável. E tem um aspecto bem interessante, que foi uma publicação que nós tivemos na Grécia e no Japão, e eles perguntaram bastante, né, na apresentação, perguntaram, olha aí como é feito, e como é esse programa Livros com Rumo, e como é o Leitura em Dia, e como é isso, e vem dando certo, e a comunidade acadêmica tem realmente uma participação. Então, é muito interessante isso, que a gente leva, nós levamos a investigação para outros países, e existe um interesse. Nos Estados Unidos também, né? Perguntaram bastante como é que funcionava, como é que poderiam fazer para que aquilo tornasse realidade naquele local. E me deixa muito feliz, realmente. Você vê que seu trabalho está sendo reconhecido, né, em prática, e eu enxergo o futuro, sim. Eu enxergo que é um processo que vai demandar de uma mudança de cultura. O custo é muito baixo, porque se já existe a plataforma de aprendizagem da instituição de ensino, a única coisa a fazer é existir essa integração com a rádio, como existe já no nosso caso, né, do Arrum com a universidade, e disponibilizar né, a rádio, né, e os programas que dela fazem parte como um complemento das aulas lecionadas. Ou tem um outro lado, como acontece em Espanha. Eu não falei ainda porque não acontece aqui. Sim. Que é, de fato, a participação dos alunos nos programas. Claro. Essa é uma outra vertente não é? Que se pratica muito em Espanha. Claro. E aqui existia essa condição nos programas da professora Marie, que nós estávamos conversando há pouco. Sim. E por que não, aí volta aquela pergunta, por que não estender para as várias áreas do conhecimento né, da Universidade do Minho? Uma das mais importantes universidades da Europa, hoje, e a Rádio Universitária do Minho, se não for a mais, uma das mais importantes rádios universitárias da Península Ibérica. Essa é pra tocar no rádio. sem desvendar muito o seu trabalho académico, isso ficará, fica aqui o compromisso, pelo menos para avisar a comunidade académica, quando for publicamente defender em setembro, se não estou muito errado. Setembro, outubro. Outubro, por essa altura. Cá nos encarregaremos de alertar para isso. Mas, em síntese, em linhas gerais, o trabalho do Marcelo, que foi, as conclusões não as diga, mas o trabalho de campo, basicamente, o meter a mão na massa, as portas abertas, ou que se abriram, por parte do professor, dos orientadores, o professor Bento. Que, sim. Portanto, o que foi exatamente esse seu trabalho? O que é que o Marcelo constatou, viu, os enigmas, as perguntas, as oposições que se colocaram, as dúvidas que teve, as certezas que depois acabou por concluir? Fazendo um feedback do que eu tinha comentado anteriormente, a intenção do trabalho é, de fato, conhecer, né, profundamente a vertente educativa das rádios universitárias em Espanha, trazer essa experiência para a Rádio Universitária do Minho, né, como projeto piloto para que viesse a ser implementado futuramente na Rádio Universitária do Minho. Vocês vão ter acesso a partir da minha tese de doutoramento e observar todo esse processo de evolução da rádio, o percurso que vem sendo estudado desde 2007. Uhum. Nesse sentido, o que eu observei é que existia uma redução significativa dos programas educativos. Pois é, isso é o que eu queria ouvir. Existia uma redução em torno de 16% a 19% dos programas educativos. E aí, em entrevista com o Vasco, nós pudemos dialogar um pouco sobre esse aspecto, né? E automaticamente está relacionado à questão da crise econômica, né? Porque passou a se valorizar um pouco mais programas informativos, né? E automaticamente programas que trazem publicidade para a rádio, né? Porque como a rádio vai sobreviver, né? Na verdade. Então, nesse sentido, realmente é uma pena, né, que existe essa redução dos programas educativos na rádio. Mas, por outro lado, nós também observamos que a participação discente, a participação da comunidade acadêmica, ela está cada vez maior. Está cada vez maior, né? Só falando um pouquinho das conclusões, os alunos de licenciatura, né, da graduação, preferem em primeiro lugar, porque nós fizemos várias perguntas para ele em relação à preferência de programas. Eles preferem, os alunos de licenciatura, graduação, programas de entretenimento, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, programas informativos. Uh-huh. Enquanto os de mestrado, uh-huh, programas informativos, né, ou programas educativo-culturais, e, em segundo lugar, os programas de entretenimento. Uh-huh. Então, a partir daí, nós vemos que a rádio tem potencialidades educativas muito fortes, e que, se aproveitadas, podem trazer inúmeros benefícios, não só para a comunidade acadêmica. Eu acho que é um contexto que todos os atores envolvidos saem ganhando. Uhum. Rádio universitária, Universidade do Minho, professores, alunos, técnicos, todo mundo sai ganhando com isso. Até a comunidade envolvente, civil, sem estar ligada... Todos ganham com isso. Todos ganham com isso. Que era a questão que eu lhe queria colocar. Até que ponto é que uma realidade como esta que o Marcelo acabou agora de enunciar, é possível também fazer, vamos lá, espraiar por osmose, diluir na sociedade dita envolvente, à Universidade do Minho, à cidade, à região? Sim. Até que ponto é que isto também é possível de encontrar eco, esta vivência, esta lucidez em relação ao trabalho que é feito aqui na rádio, nas rádios universitárias? Essa é a grande vantagem, esse é o grande diferencial da rádio web em relação à rádio em antena, que é a globalização. Claro. Você sai de um contexto local e passa a ser global. Global. E por que não disseminar essas práticas, né, a Rádio Universitária do Minho, esse projeto, esse estudo, né, para as demais rádios universitárias em Portugal? Por que não disseminar? Eu acho que esse contexto da Rádio Universitária do Algarve é um bom início, né, para existir uma cooperação, uma parceria, como existe em Espanha, uma associação das rádios universitárias. Traz os montes. Uhum. Por que não fazer isso em Portugal? Por que não as rádios passam a trabalhar em conjunto, no sentido de ser um membro, né? Existe o corpo, né, que é a universidade, ser um membro né, da universidade, a rádio universitária do Minho, na prática. Né, a rádio universitária, na prática, fazer parte do corpo da universidade. Por que não? Uhum. Então, eu acho que existe uma possibilidade, né, a partir dessa cooperação, dessa parceria entre as rádios universitárias, uhum. e tudo leva a crer que nos próximos anos é o que deve vir a acontecer. Não, exatamente. Estamos a chegar com muita pena ao final da nossa entrevista. Estas coisas passam e fica sempre muita coisa por dizer. E o pós-doutoramento do Marcelo Mendonça Teixeira, o que irá, a partir deste trabalho feito até agora, o que irá ser exatamente esse seu percurso académico, penso eu, que já feito, se calhar, quase todo ele no Brasil e seguindo à distância o trabalho que é feito na Rádio Universitária do Minho? No pós-doutoramento, a ideia é desenvolver, na verdade, né, uma rádio web e integrá-la a uma plataforma de aprendizagem. Por quê? Porque vai passar a ser um projeto piloto prático. Então, a partir desse projeto prático, né, do pós-doutoramento, uma outra universidade que não venha a ter uma rádio, uma rádio universitária, que tenha esse interesse a partir dos estudos que nós desenvolvemos, né? Tivesse interesse de querer desenvolver, uhum. de querer implementar, como eu já tive várias perguntas a esse respeito, olha, e como eu faço? E como eu desenvolvo? Uhum. Ele vai ter esse acesso, né? Ele vai ter, digamos assim, na prática, de forma teórica e prática, todo o processo de desenvolvimento. Uhum. Sai da teoria à prática, a partir desse estudo. Uhum. Então, vem do mestrado, a partir do mestrado você tem um âmbito geral, né? Desse contexto educomunicativo da rádio universitária, você passa o doutoramento, uma coisa muito mais sólida, muito mais concreta, um estudo aprofundado, robusto dessa vertente, e no pós-doutoramento na verdade é a concretização prática, né, desse contexto do doutoramento, né, propondo, né, deixando um projeto piloto, algo concreto, para quem quiser desenvolver uma rádio universitária e integrar os conteúdos educativos nessa rádio, pode fazer a partir de quê? A partir dos estudos da Rádio Universitária do Minho e das rádios universitárias em Espanha. Assim, o final da edição 313 de Livros com Rumo, emissão onde tivemos como convidado o investigador brasileiro da área da comunicação e da educação, falamos de Marcelo Mendonça Teixeira. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana para mais uma edição de Livros com Rumo. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.